567, line up the ground, run it on. So, long 567 cleared to take off runway 10, wind 090 degrees, 08 knots. Clear to take off runway 10, go 1567. Chama do Batastan 3897, mantivera pronto. Ele mantém então 3897 após a rolagem do tráfego. Ciente, ele mantém após o tráfego. Quem chamou a torre? Uniforme, mais uniforme, com 3 a bordo, vai funcionar. E você não chama táxi, uniforme, mais uniforme. É táxi A, após a passagem do mesmo, você prossegue via Alfa e Delta, ok? Gente, após a passagem do X, prossegue via Alfa e Delta. Autorizado, cruzamento da pista na 028. Na Delta, eu chamo o solo para prosseguir com o taxi na 219. Tá cruzando o bordo Simono na Delta, o solo, cruzado, bordo Simono. Go 1567, Airborne 831, contact now, Salvador Approach Control, frequency 119.8. 119.8, go 1567, good night. Na Delta, para prosseguir no táxi. O 51 ingressa via Alfa Juliette, Pátio, Índia e Alfa novamente, quando no ponto de espera da 10, 2, 118.95. Alfa, Índia, Juliette, Pontevera, 218.95, voo 51. É Alfa, Juliette, ingressa no Pátio, Índia e Alfa novamente. Gente, Alfa Juliette ingressa na Alfa novamente, boa. Maintain position and wait to have a craft cross behind of you. Solo Gol 9940, pede acionamento, posição 8. Gol 9940, está autorizado, puxa, porém, vai ceder a passagem para o tráfego da Ucha no 01, que está aguardando a passagem de uma outra aeronave a cauda da mesma, ok? Está autorizado, puxa, mantenha a posição e aguarda a última quando pronto, está. Está autorizado, se estiver aqui na posição 8. Postal 900, está no tráfego pela direita. Cuidado. Rio autorizado. Seguir mais pela direita, reporte nacional para o Fuso Maqueco Delta, Guinegal na 0 no 3. No 0 no 3, Maqueco Delta esquente, vai ingressando agora na perna correta. Guardião 8, pronto para cruzamento. Fala Mike Uniforme, até para poder autorizar, chamei na papel para ingressar na 17. Uniforme, Mike Uniforme. Chamada. Guarde 8, para cruzamento. Autorizar o cruzamento da 10028, guarde 81. Pode estar sendo a frequência livre. Mike Eco Delta está girando básico. Eco Delta 00, pouso pista 97, vento 090 graus, 109. Delta. Mantenha a posição, não toma mais que não fome. Mike Eco Delta, final 107, baixado e travado. Zero pouso, Mike Eco Delta, vento 0, 90 graus, 10 nós. Delta. Eu vou colocar no ponto de espera, pronto. Ok, alterno Galeão. Graus, 1 ou 2 nós. Cadê o alinhamento do colagem gordo em forma? Nós agimos de coordenado junto ao controle, após a nossa decolagem, nós temos a esquerda ali para a passagem do farol da barra e após a ascensão a gente voa e coordenação com o controle, seria possível? O ali mantém agora a coordenação, o outro segundo. Sim, o outro segundo, ali mantém. Pensou é curvar a direita sem litoral e fazer a passagem sobre o farol da barra, é isso? Negativo. Sente, então com curva direita só estou coordenando junto ao controle, aguarde só um instante, ali mantém. Exato, ali mantém o voo de fora. Eco Delta no... Aqui Eco Delta no solo 37, eu estou tendo a frequência livre. Informe, Magnifone, autorizado ingresso, pista 97, forte aéreo, pronto, cabeceira 197. Porta nova, só. Do 51 na torre. Bota pra chega. Como que o controle não autorizou, mandou manter o perfil da saída, tá livre a decolagem, vento 0, 90 graus e 109. 51 decolou os 39, controle agora em 119, decimal 8, 119.8. 19.8, controle, graças, boa tarde. Reforme, máquina, reforme, mantenha a posição. Trabalha ainda, 3310-13, hold shot, power 118, decimal 95. Bruno 940, segue o tráfego da Oxa, via Índia em Alfa, quando lá 18895, 1013 nautilus. Segue a nave da Oxa, 0218, 95, ajuste padrão, Bruno 940. Alô, 1601, para o posto de estacionamento, portão 2. Na 601, número 2, do setor, tem uma nave da companhia no 3, que já está autorizado. Mantemos que o trabalho. Vai, não. Bruno 273, tem condições de fazer push simultâneo para a sua companhia no 2? Pera aí, a gente vai verificar aqui. Tá o som. Ô, Salo, afirmo, 273, a possibilidade de fazer simultâneo. Gente, mas se o senhor fizer simultâneo, o senhor vai ser o segundo pro táxi. E as duas aeronaves estão no mesmo perfil de saída, o senhor ainda vai aguardar no ponto de espera uns 3 minutos. Certo, 273. Gente, após a passagem de tráfego da sua companhia que está a cauda, prosseguindo o ponto de espera, o senhor vai iniciar o push e empurrar a aeronave até a saída do pad 3. Positivo, após a aeronave na retaguarda, inicia push até o pad 3, a saída do pad 3, mano, 273. Afirmo. O voo no 601 vai fazer push simultâneo, para a sua companhia, sua esquerda. Vai esperar o mesmo iniciar e após o senhor iniciar o push normal. E após o aeronave da companhia inicial, vai iniciar também o 601. Janet 6259, maintain holding point. Máquina informe livre de decolagem, 97, o vento 090 graus, 0.9. Uniforme decolou de 43, controle agora em 119.8, 119.8, grato, boa noite. Then 6259, clear to line up and wait. Line up and wait, runway 10, 6259. 259, clear takeoff runway 10, wind 090 degrees, 09 knots. Clear takeoff runway 10, wind 059. Salvador, boa noite, voo 940, ponte 090. Voo 940, boa noite, mantenha a ponte férrea da pista no zero. Mantenha a ponte férrea, voo 940. Gol 1273 está pronto para o táxi com 132 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 20 de autonomia. 47, contact now, Salvador Approach Control, frequency 119.8. 119.8, 6259. 3 agora. 301 está pronto com 174, Brasília, 420. 174, 1601 ou 273? 601. Vicente, 174 no POB, táxi via Índia com espera torre, 1895. 1895, 601. O senhor copiou o 1273 a POB? Sim, 1273 é. Só confia o POB? 132, treino Campinas, 3 horas e 20 de autonomia. Vicente, copiado, 273, prossiga. Como segundo, ponto de espera 1895. 1895, ponto de espera, obrigado. Salvador, boa noite, é o gol 1776, fabricado final em linha 73 da pista no zero, passado chamado, Campanil. 776, avistado, boa noite, livre pouso, pista no zero, vento 0, 80 graus, 09 noite. Pouso autorizado na pista 10, gol 1776. Gol no 940, tá visual com o tráfego no final da zona 0. Ah, primeiro bom. Faz a passagem do mesmo ali e mantém. Faz a radagem ali e mantém na zona 0, gol no 940. Prossiga. Gate 62 para puxa sonar. Autorizado, puxa sonar, após táxi. Chamada para táxi. Sola 776, no Sola 52, de velho direito, time Sola em 1-2-1 do decimal 9. 3-2-1. Qual é? Ai. Nove. 4-0, pista livre, pousou livre até colagem, vento 0, 90 graus, 07. Iniciando gol 940. Gol na 601, após a rolagem do tráfego, ele mantém, pista no 0. Faz a voz, ele mantém no 0, 601. Boa noite, gol 1273, ponto espera da 1-0, pronto. Boa noite, mantendo a espera da pista 1-0, gol 273. Beleza. A Mesarona vai manter a posição, vai guardar em mesmo perfil de decolagem em aproximadamente 5 minutos. Guardando, Mesarona. Com 1940, decolou 54. Controle agora 119, decimal 8, 119, ponto 8. 19, 8, boa noite. 80, 3 horas e 40, Guarulhos. 6720, táxi via. Pátio Índia, ajuste no 013, posso esperar a torre. 1895. 13, livre pátio e Índia, ponto espera a torre, 1895, 1860. O 6720, de passagem, ó. Qual é então? Vai prosseguir o táxi. Prossegue, 6720. Bom, no 776, vai aguardar a passagem do Web, após o mesmo, prossegue o portão 3. Após o Web, prossegue para o 3. Bom, no 776. Roma 601, livre decolagem, zona 0, vento 080 graus, 089. Livre decolagem, 601. Roma 273, após a rolagem de tráfego, ele mantém piso no 0. Mantendo 0, 0. Agora é só eu, Cobra Galeão. Oi, muito boa noite, objeto 6720, ponte de perto. Boa noite, Web, mantém a ponte de perto. Mantém. Decolou agora 5-7, controle 119.8. 19-8, obrigado, boa noite. Boa.